0708, então 68, 9, 7. Protegimento correto, Gonçalves 55, no portão 62 e chame push para questionamento. Sabrado 62, obrigado, Gonçalves. 3121 na ponto 9, só livrar. 29 livrão, 4206. Oceano 62-10, acendo a indicação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 060. Papatango, Vitor Mike Quebec, pra você. Vitor Mike Quebec, procedente Cairo Lourenço, pra Salvador, passou pra Vecera Cruz, passou pra Vecera Cruz, passou pra Vecera Cruz, Vitor Mike Quebec, sente, mantém as condições visuais dos corredores, você pode ir através de Paris. A 3190, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizada final ILS. Peço erro, pode estabilizar o localizador. 3190 para 2013, autorizado ILS. Informarei o localizador. 3190. Copy that, Bird 7, Repjet 5729, clear taxi via Indian Alpha to holding point for 0 QNH 1013. At holding point, Bernoulli 0, contact tower frequency 118.905. Repjet 5729, have a good flight, sir. India 1013, o Azul 4206 observando o Boeing do Airjet, tem livre ingresso até o portão 01-4206. Azul Web, eu saio do portão 01-4206. Frequência 1288, alterna 1260. 1288, 260, Badax, 241. Eu não copiei. O senhor não vai mais efetuar esse voo, é isso? Tem aqui. Vai botar o voo, tá retornando para a Alfa, retornando pela Alfa, chamará na Delta para o Cigano. Ah, sim, copiado. Clear line map and takeoff for running 10, wind is now 140 degrees 8 knots. Line up and takeoff for 1057. Repito, Índia Juliette, mantém as condições visuais dos corretores, reporta através de Paris. Vitor, Índia Juliette, confirme POB. Gente, Vitor, Índia Juliette. Gol 1399, chame Centro Recife na frequência 1251. And call control depart frequency 120.8. 20.8 along. Passando através Paris, direção Interlagos, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, ciente, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, Vitor Mike Quebec. Control depart, graph no FJ 5729, Dael, Lira, then Brit, 1600 for Spec. Web 5729, Radar Cut. 5-5-3-6-0, dial the button. 360, is possible fly Brito or Lido intersection? Web 5729, direct dial. Dial intersection for level 360, 5739. Control is from a Roman 15, resident now 1030, from 0030. Informação. Web 6720, acionando a indicação, autoriza a chegada a Bonfi, disponível de voo 050. 050, chegada a Bonfi, Web 6720. 3190, localizador, pessoal. Tá, 3190, chame torre 11895. 3190, torre 1895, canal. Oceano é 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizada final ILS. Foi, reporta habilidade localizador. Desça para 2003, autorizado ILS, importante habilitado, será que é 2000? 40 com 7, é green. O TAN 3190, livre pouso, pista 10, baixar de trabalho. Lito 00, mantém a posição, aguarde por os metros. Mantém a posição. Tango Victor Mike, Quebec. Quebec representa seção no 7, reporte 3 milhas fora. Represente, reporte. Represente, ingresso final no 7, reporta 3 milhas fora ou meia dúzia, senhor? 3 milhas, 03 milhas fora. 3 milhas, reporta Victor Mike, Quebec. O TAN 3190 passou em Jacer, baixar travado. Ciente, pouso autorizado, 140 com 10. Repouso, TAN 3190. Autoriza a prova rotatória para o Índia Juliette, dá pra ver? Vitor, Índia Juliette, mantenha-se nos corredores. Juro. Contact TAM 3217 com 185 agora, somente de 3 horas e 23 minutos, alternando Guarulhos. 7B, 3h23, 3h27, correção é o Tena Guarulhos. Está autorizado o táxi via participal, Índia, até o ponto de parada no 0, lá estou indo no 8.95, ajustado 1013. Negão no 0, 1 no 3. Autorizado no 7, é 10. 3190, no solo 56, libere direita. Via Fox, chame sua linha 1-2-9. Direita 2193, 1190. Sim, Matheus, pode prosseguir cruzamento até o pátio militar Olímpico 00, minha escuta. Salvador, boa tarde, 3190. 390, bem-vindo, torcida via Alfa e repórter da Juliette. Via Alfa de Juliette, 3190. Tá ouvindo agora? Ok. Quero backtrack o Vitor Mike Quebec no solo 58, libere, rebate liberando a pista. Carlos Salvador, boa tarde, boa nave de tempo. Guerra, boa tarde, 1925 para Brasília, só 1 minuto, 360 aprovado, prepare subir da árvore. Localizadora, Xené 6210. Xené 6210, chame torre 1895. 1895, obrigado. Pela direita, no perfil da Arbor, após Arbor, voa Elefa, intercepta aerovia. 5075 transponder, controle em 20.8. 360, autorizado para a vida, 0517, controle 90, com a direita, saída Arbor. 0 só confirmando, Arbor, Elefa, intercepta aerovia. Arbor, Elefa, intercepta aerovia. Portão 2, chame quando pronto, posicionar. 560, prossiga. A gente vai tomar Quebec, eu estou na frequência livre. Vitor, Índio Juliette, obrigado. Estou em Salvador, Papatango, Vitor, Índio Juliette. Papatango, Vitor, Índio Juliette, prossiga para a torre. Está na proa da rotatória, ele divisou com a pressão no 7, cara. Gente, Vitor, Índio Juliette, continua a aproximação do 7, após 3 milhas fora. Vai continuar a aproximação no 7, reportar as 3 milhas fora. Vitor Lindo Juliette. Passou externo, faixa travado, Xené 6210. Sente Xené 6210. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Pessoal. Tristan 3560, reduza a velocidade para 220 nós. Ô Salvador, passaria do 2231 no pushback acionamento. Decisão aprovado, na remota 14, M-Tax. Vai reportar. Na 6210, Kenegão 1093, vento 1950. Grau 079, está autorizado o pouso, pista no zero. Tira o posto, na 6210. Então 3217, decolou 02, chame agora o controle, 120 decimal 8. 208, controle, tá, 3217. Salvador departure, 3217, dial departure. Tá, 3217, radar contact, contact level 360, dial departure. Confirm direct dial. Fly direct Leda, 3217. Fly direct to Leda and climb at maximum level 360, 3217. Patango Vitor, Índia Juliette, avistado, autorizado, pouso, pista na 7, vento 150 graus, 07 nós, quem negando 0 no 3. Autorizado o pouso, cabeceira 97, Vitor, Índia Juliette. Sim, se mantém aguardando, tráfego da pastoreira da retaguarda no push, assim que o mesmo livrar, eu coordeno, ok, o seu ingresso. Ok, então vai aguardar para o pushback, eu vou no 075. Limite 080, web 6720, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado a final ILS, exo e reposta estabilizar localizador. 2003, pode voar. Duna, está presente, 6720? Autorizado, Duna, reporte estabilizado, web 6720. Modo Duna, reporte estabilizado, 6720, descendo 2010. Então, 3560, assim. Então, 3560, desça para 3000 pés. Ajusta no 013. 1013. Passaria do 2231, 74, 4 horas e 50, alternando Brasília. Aprovado o táxi via parte principal, Índia até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1 no 8.95, ajustado 10 no 3. Confirmando os dados, 74, 4,50 e Brasília, confere? Afirmo. Índia Juliette, no solo 05, autorizado backtrack, reporte, liberando a pista. Você está até ponto de espera. Após o ATR retaguarda, está livre o 9, chame táxi. É para o 0077? Afirma, sim, 0077. Autorizado, chame táxi. Chamarei para o táxi após o 0077. 5 após o ATR taxiano, 06, autorizado, chame táxi. Após o ATR, chamar para o táxi. Com o táxi. 070, reporte estabilizado. Direita 60, reportará 3. Tucano 3560, reduza para 1970 mais. Boa tarde. Boa tarde, Petra 223, Ana Linda, cola da 1-0, vento 130 graus, 08 nós. A Linda, cola da 1-0, passarela. Gente, Vitorinho Juliette, hoje está na frequência livre. Tucano 3560, desça para 2000 pés, ajusta no 0113, autorizada a final ILS X-Way, reporta estabilizar localizador. Web 6720. Web 6720, chame torre 11895. Atenção, obrigado. Web 6720, ILS, se baixar travado. Tente objeto 6720, continua a aproximação, guardando autorização para o pouso. O que nega 1-0 no 3. Roda. Passarela 2231, decolou 08, chama agora o controle, 120 decima 8. Ajuste 1013. Aqui é a aeronave da companhia, via Pátio, Indy Alpha, pode espera 10895 no 077. Zero pouso, pistão na zero, vento 130 graus e 07 nós. Já pousou na zero, abrindo a minha saída dela. Aprovado, Indy Alpha 1895 no ponto de espera, até lá, e chama a torre no ponto de espera, vai ajustado, 1013, seu moto no voo, bom fim de tarde, 0755. Indy Alpha, obrigado, bom trabalho. Tráfico do Salvador, boa tarde, o clipe 5495, centro da informação certa. 5495, Salvador de Léo, disponível. É, conforme, 5495. Estaremos aqui. Boa noite, boa tarde. Eu tenho 3560, continua a aproximação, reporte o marcador externo, trem baixado e travado. Quem negar no 0 no 3. 4-5, confirmando 140, Padeus. Rotocópia? Rotocópia, Salvador Ilhéus, 140 aprovado, Golf 677 a rota, decola no 1-0 com curva direita, no perfil da Coral 0275, código transponder, controle em 20.8, confirmando transponder 0275. Rota 140, Alaska na Golf 677, decola da 10 com curva à direita, perfil da Coral, 0275, transponder, equipe 5491. 43, no ponto para o profissional. Equipe 5491, uma boa tarde, desce para 2000, com 1013 no altímetro, voa duna e porta no localizador. Sente, Gona 755, mantém ponto de espera. Objeto 6720 no solo 11, libera direita, solo 12 no decimal 9. Direita 219, obrigado, Gona. 1755, ele ainda colou separado. Cruzada linha de decolar, vento 140 graus, 08 nós, ou gol 1755. Médico 1077, mantenha a ponto de espera aguardando instruções. Mantenha 1077. As vozes externo 73560, vem checar. 73560, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa o Boeing da Gol ingressando para decolagem. Ok, estou aguardando, colega, a decolagem do mesmo 3560. São 3560, autorizado pouso, pista na 0, vento 140 graus, 08 nós. Pouso na 0, 3560. 755, decolou os 14, controle agora em 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, voo 1755. 1755, boa tarde, contato radar, vigilância direto Leda. Direto Leda, voo 1755.